Larga-me da mão. E ele diz para mim: vamos para a Pedra da Nicha, tu pescas massacotes e eu um peixe bicha. Obrigado pelo convite, disse-lhe o Akida. Não podemos lá buscar, é área protegida. Abaixos, ouve bem o refrão e canta comigo esta canção. Abaixos, vai até o outão, faz o que te digo, larga-me da mão. Abaixos, ouve bem o refrão e canta comigo esta canção. Abaixos, vai até ao outão, faz o que te digo, larga-me da mão. Faz o que te digo, larga-me da mão. Canal 2. Info, o site da nossa estação.

messages in love. Eu não percebo porque está a chamar. Falas do sul, esqueces em love. Eu não percebo porque está a chamar. Falas do sul, esqueces em love. Queres que eu faça? Dá meia volta e passa. Não me leves a mal, gajo, tu não quero, não tolero. Saio do sério, noite deslumbrante, corpo escaldante. Lembro-me tudo que passamos, foi bom naquele instante. Agora considero-te uma gaja irritante. Isso é culpa de tu. Esquece isso. Eu não percebo porque ainda estás cá. Volta em volta, já estou cá. Baby, diz-me o que há. Uma vez de boa sorte, o ponto é arriscado, baby. Vamos para claro, toda a gente diz: falas do sul, esqueces do sul. Eu não percebo porque está a chamar. Falas do sul, esqueces do sul. Eu não percebo porque está a chamar. Falas do sul, esqueces do sul. Eu não percebo porque está a chamar. Falas do sul. Tempo passa. Demasiado tarde, por isso aproveite este momento. Agora vivo num mundo à parte do teu. Mas continuo sem saber o que nos aconteceu. Estás bem assim. Tu já não sabes, e peço que o paraíso, mano, te abra os seus portais e te acolha no seu esplendor e rezo ao Senhor.

que o amor num poema percebi é sinónimo de dor. No outro percebi é gostar muito de alguém e ao pesquisar percebi a ambiguidade que tem. Segundo Platão, perigosa doença mental, tantos significados, o que é o amor afinal? Causador de insónias, causador de tristezas, cura de todos os males, mas também pior doença. Segundo Gandhi, a força mais subtil do mundo, capaz de deixar qualquer um vagabundo. E com tantas definições, tanta confusão, vou tentar percebê-las para concluir a canção. Não consigo perceber o que é o amor. O que é o amor? Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Mas o que é o amor afinal? O que é o amor? Não consigo perceber o que é o amor. Eu não entendo. Ora provoca felicidade, ora dor. Alguém entende? Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Yeah. Mas o que é o amor afinal? É sentimento característico de humanos, palavra mitológica antiga de romanos. Amor é como guerra, fácil de começar, mas também acredita, difícil de terminar. Dizem que é eterno, haverá como provar. Este não se entende, não há como explicar. Sentimento inexplicável, mas existente, difícil perceber, haverá quem entende. O amor acaba, é fogo, é chama. O amor só existe no coração de quem ama. Consigo perceber o que é o amor. Eu não consigo. Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa. O que é o amor? Mas o que é o amor afinal? Alguém entende? Não consigo perceber o que é o amor. Eu não consigo ora perceber. Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Okay. Mas o que é o amor afinal? Eu não consigo. Yeah. O que é o amor? Dama Beth, yeah. Yeah. Só tenho uma conclusão. Não há definição. Dama do Facebook, não sou. Dama do Facebook, não sou. Dama do Facebook, não sou. Não sou, não sou, não sou, não sou. Dama do Facebook, não sou. Dama do Facebook, não sou. Dama do Facebook, não sou. Não sou. Dama, dama do Facebook. Em casa sem nada para fazer. Vou ao Facebook para ver o que está a acontecer. Ainda está bem cedo, tempo vou perder. Vou postar um novo estado para ver depois e ler. Vou às notificações, ver o que se passa. Comentar minha foto, chamaram-me de brasa. Conversas de porco, metem-se casada. Será que não reparam no meu estado de casada? No YouTube, meet Big Box, no Facebook, vou a inbox. Numa foto vi que a mulher do meu boss usa botox. E postar um novo evento sexta no Music Box. Na sexta vou ver os chaves num combate. No meu feed de notícias, eu só vejo fitas postados nos murais, que ao ler até te irrita. Depois são beiras cínicas, vem-me comentar. Dizem que tenho fotos lindas, mas não é isso que andou a pensar. Não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou. Mas o pior não é isto. Damas, eu sou isto, um Facebook. Não arrisco, pois só trazer conflito. O People FB diz que sou bem convencida. Reclamam que eu sou uma gangsta e que só fala niga. Conversa bem calma, depois entorta. Se cortas com baleia, chamam-te logo de porca. Vem falar no chat, falar do meu decote. Falam da minha postura, depois do meu porte. Há quem não se importa, mas eu cá ponho um stop. No meu Face não há cá cores lá. Eu sou pop e pop. E para quem não se recorda, fiz questão de lá. Não me falem no chat, pois eu no chat não vos vou falar. Facebook para mim é apenas para trabalho. No hip hop sou funcionária que trabalha a fuso horário. E eu posto lá as fotos que eu quiser. Em vez de comentar na minha, comenta o perfil da tua mulher. Não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou dama do Facebook, não sou. Dama do Facebook, não sou. Dama do Facebook, não sou. ex, ecstasy, é que é Miriam Dourado. Voltam porque esse nome não me oferece idolatrado. Pensam que é mais um link, nem de pizza inventado. Mas é que people, o meu nome é mesmo Miriam Dourado. Estamos com boi da baleia, mas só falam shit. Quando descobrem que eu canto, já me pedem fit. Mas antes disso, pensam que sou apenas mais uma. Dão 5 dedos de conversa, convidam depois pumba. Mas não, não sou dama que mudou o seu look para posar para fotos porno, para pôr no Facebook. Chama-me dama de face, olha que isto contagia. Dizes não ser assim, mas postas lá a tua vida. Dizes que sou uma menina convencida e picuinhas. Tu penso que sou bem boa só porque mostro as maminhas. Estás desesperado, olha bem para ti. Não sou dama de Facebook, não venhas dar em cima de mim. Não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou dama do Facebook, não sou. Facebook, não sou, dama, dama, do Facebook. Canal 2. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti.